pessoal, o Hernani me ligou, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para que eu corresse lá na casa dele. Ele me passou o endereço, só que eu acho que ele passou o endereço errado, porque eu tô aqui perdido no meio do mato. Já faz uns 20 minutos que eu ando e só vejo mato. Inclusive tem uma onça ali me encarando. Eu tô ficando com medo. Pera, que barulho é esse? Parece grito de mulher. Ô, Hernando. O que foi, cara? Por que tu tá aí, deitado em posição fetal com a faca na mão? Ah, sua mulher? Como assim, cara? Ela tá quebrando tudo. Pô, então chama a Polícia Federal, velho. Muito bem, estou aqui com o grande Hernani, do Sociedade Primitiva, e estou honrado, porque ele é um dos meus ídolos aí. É sério, não ri. Tá bom. Um dos poucos aí, homens sanctos, de caráter íntegro, que se mantém aí, século 21, se mantém de pau duro aí, em meio ao mundo de ruínas. Grande Hernani. Salve, salve, confraria. Salve, salve, Adenilson. É uma honra pra mim participar do grande podcast niilista. Grande inclusive, nada. É grande, sim, senhor. O senhor já apareceu, inclusive, lá no Saco Cheio. O senhor já tem um renome aí. E pra mim é uma grande honra estar participando aqui desse que é um monstro dos podcasts. Inclusive, o senhor é antigo aqui nessa área de podcast, né, senhor Adenilson? Até que sim. Mas ninguém reconhece. Não, mas não é que não reconhece, Adenilson. Vou dar um puxão de orelha no senhor, mas um puxão com respeito. O senhor é mais antigo, pra quem não sabe, pra quem escuta o podcast niilista, não sabe, o podcast niilista, ele é mais antigo do que todos esses programas aí, o Decadência. Não, muito mais antigo que eu, muito mais. E muito mais antigo que o Decadência, e muito mais antigo, eu acho que você é... mais antigo até que o do Thiago Limeira, que é o Sozinho no Mundo. Sim, sou mais antigo que ele. Só que o senhor parou de gravar, aí se parar de gravar, o povo não escuta mesmo, ué. Eu tenho que colocar em ordem isso aqui, velho. Tem que colocar em ordem, seu Deus. Até que tu, em um mês, cresceu mais que eu cresci em um ano. É, mas é porque eu não conto, é porque eu tô... Agora que eu tô parado, tô só fazendo a faculdade, tudo, aí eu tô com tempo livre, né? Aí eu investi nisso aqui. E você também tá levando bem a sério, né? Eu nunca levei isso aqui a sério, mas... É, levando a sério, assim, daquele jeito, sem esperar nada, sem ficar almejando sucesso, mas eu confesso pra você que esse programa, o Thiago Carvalho e todo esse povo que tem me ouvido, tem me ajudado muito e tem sido muito bom pra mim toda essa experiência. Quando aconteceu toda a história da separação e aí o Thiago Carvalho me deu forças pra fazer esse programa. Eu devo muito ao Thiago Carvalho, inclusive, quero aproveitar o seu programa pra dizer isso. Desejar pra ele profundo sucesso. E aí quando ele me falou pra eu fazer o programa, pra mim foi uma coisa muito boa. E tá me dando muita força pra resistir esse momento difícil da minha vida. Tu disse que eu sou antigo nesse meio, realmente sou. Lá o Thiago ainda era pequeno, o Thiago Carvalho, lá o podcast dele era menor. E tinha um, que é o Fica Quieto. Eu acho que eu comecei antes dele até. Só que ele só gravou dois episódios e depois sumiu. Esses dias eu fui procurar no YouTube e desapareceu os vídeos dele também. Eu só queria saber quem é aquele cara, se ouvir aí, se alguém conhecer. Podcast Fica Quieto, só teve 2 edições. Eu queria muito saber quem é esse cara, eu gostava demais. O cara era bom? Era bom. Inclusive, o Thiago Carvalho também apoiava muito ele. Ah, entendi. O Thiago ajudou muita gente. O Thiago, o povo acha que... Porque... Não, de fato, o Thiago é o capeta. Ele é mesmo o capeta. Eu sei que ele é. Eu tenho conversa com ele pelo Telegram. Ele é o capeta mesmo, é verdade. Só que ele é um cara, assim, que ele tem um lado muito bom, entendeu? Ele tem um lado dele ali, escondido, que é muito bom. Um lado todo bichona. Ele tem um lado bichona. Ele é um cara que... É, ele tem hora que ele faz as coisas assim que ajuda muita gente. Muita gente. Ele ajudou, ó, pra você ver, ele ajudou o Diego Osami. Só que o Diego é desanimado pra caramba, parou com o programa. Ele ajudou a divulgar de graça o Cantinho do Lixo, só que o cara também parou. Quer dizer, então ele é um cara assim do bem, entendeu? Entendi. Então, suas influências aí é o Thiago e tem mais alguma? Como você decidiu começar a gravar isso aí? Foi o seguinte, ó. Denilson, eu nunca falei isso pra ninguém, até te agradeço por ter a oportunidade de falar aqui. É, quando minha relação tava muito ruim com essa mulher, tava entrando em decadência, já não tinha mais como conversar com ela, tava completamente doutrinada pra essas loucuras de esquerda e tudo. E aí o casamento azedou de vez, já não tinha mais sexo, não tinha mais porra nenhuma, tudo era opressão. Aí eu comecei a ler os materiais da Real. E aí eles me indicaram lá pra ouvir o programa do Petri e o programa do Thiago Carvalho. E foi uma bomba na minha cabeça. Aquele programa, os dois, pra mim, foi uma escola, foi uma faculdade pra mim. O Petri trazendo um outro lado de enxergar a vida, de, sei lá, de questionar o inquestionável, pra mim foi uma coisa assim... Que me elevou demais, assim, sem ser soberbo, não tô sendo arrogante, mas me elevou numa... Eu nunca tinha parado pra enxergar as coisas por esse aspecto, por questionar coisas que pra mim eram pilares sagrados, tipo... Vamos dar um exemplo só. A morte, pra mim, era um pilar sagrado, não podia tocar nesse assunto. E aí, de repente, vem ele te dizer que, ó, se a vida estiver insuportável, você tem a opção do suicídio e tudo. Então ele abriu um outro... Não é nada que ele me incentivou, nada, mas assim, ele abriu uma outra forma de enxergar, né? E o Thiago Carvalho, com a questão de você ser homem, de você não afrouxar pra ninguém, de mesmo que você vá apanhar, apesar que eu sempre pensei isso, pra ser honesto, mas ele veio questionar tudo isso, além do mais que o Thiago também foi um cara que questionou muito a questão da tristeza, da solidão, do vazio, então os dois pra mim foram escola aí, e eu sou muito grato aos dois. Aí todo mundo fica zoando a Real, fica zoando o Spider-Mosh, mas só graças a ele que temos aí um grande Hernani. Não, graças a ele não, mas eu respeito o rapaz. Inclusive, ô Deus, eu quero aproveitar aqui, o povo fica botando eu no meio dessa confusão aí. Quero informar a todos que isso aí é confusão do Thiago e do Petri. Eu não tenho nada com isso, não tenho nada contra o rapaz, senão o rapaz vai ficar achando que eu tenho alguma coisa contra ele. Eu não tenho nada não, viu? E ele fica de... Eu acho muito engraçado esse sotaque, velho. Apesar de eu ter também um pouco. Qual região que você é aí? Tudo de Alagoas, bicho. Nordeste. Alagoas. Tem muita mulher bonita aí? Até que tem, mas aqui. Na minha cidade não, porque é um pouco mais pequena, mas na capital tem um bocado. E na sua cidade é cidade pequena? Isso. Só tem que... mulher. Tem mulher pra casar aí ou não? Já foi tudo. Rapaz, pergunta meio difícil, acho que tá se perdendo. Tá se perdendo, né? Eita, assim como em todo canto. Tudo que nós homens queremos é só uma mulher boa pra casar, né, cara? A gente tem desejos simples, né, bicho? Pois é, bicho. Então vamos lá. Queria só esclarecer aqui, eu devia ter feito isso no início, antes de começar. Mas vai logo, tá todo mundo ouvindo ainda, porque tu é foda. Meu Facebook... Meu Facebook foi excluído sem aviso prévio. E com isso a página do podcast ela caiu também. Ela só tava vinculada com a minha. Sério? Sério. Ela foi excluída também. Você tá brincando, Adenil? Eu perdi tudo lá e ainda não criei outra. Preguiça. Então eu vou criar outra aí. Quando esse podcast for pro ar, já vai ter outra. Então você vai lá e dá uma Denilson, curtida. Denilson, mas você tinha que recorrer, Denilson. Tem que recorrer disso, cara. Eu mandei vários e-mails pra lá, bicho. Tem a tentativa de recuperação, que você manda documento, manda tudo e nada, nem me responderam. A sua página já tinha, eu acho que 60, 70 curtidas, Denilson. Era algo por aí. E eu não divulgava ela de jeito nenhum. Por isso que também meu podcast é pequeno, porque eu não divulgo ele. É, mas aí é... Agora você pega firme aí. E uma coisa que eu achei engraçado, que meu perfil caiu, culpa dos judeus, eu não fiz nada. Até o Robert falou dos judeus também. Uhum. E aí eu criei outro, e 20 minutos depois que eu criei, caiu também. Ah, não é possível. Caiu, sem eu fazer, não tinha nada no perfil, e foi excluído. Aí eu mandei e-mail dizendo que, porra, isso não é possível, não tem nada aqui. Aí depois de uns 4 dias aí voltou com esse novo, mas o antigo já era, perdi. Será que você postou alguma coisa esquisita? Não, cara, eu não postava nada naquele outro perfil. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vida que segue. Agora, já que consegui aí a primeira entrevista com um grande ídolo, vamos levar pra frente aí. Não, agora vai, pega firme que vai rolar. Sim. Vamos lá, começar. Mas aqui. Tem que criar essa página logo, cara. Vou criar, bicho, vou criar. Tava lembrando de uma história que tu contou no início, nos primeiros programas, de um cara que você ajudou, que você é um homem de coração bom. Então, o cara foi no seu Facebook, mandou mensagem, pedindo pra você ligar a webcam. Sim. Conta como foi isso aí. Isso aconteceu, foi real. Inclusive, quem na época deu muita risada foi o próprio Thiago Carvalho. O rapaz mandou uma mensagem. Quando o Thiago ajudou a divulgar de graça, ele não me cobrou um centavo pra me ajudar. O Thiago Carvalho divulgou na página dele. E um outro rapaz também, chamado, que usava o apelido Teixeira Cobain, ou Felipe Teixeira. Grande Felipe, mandou um abraço pra ele. Inclusive, tá com um problema na vista aí, mas logo logo vai se recuperar. O Felipe Teixeira me ajudou a divulgar o programa e o Thiago também divulgou. Aí apareceu gente do Brasil inteiro me adicionando, foi uma loucura. O Facebook lotou rapidinho. Lotou, modo de dizer, bastante gente. Aí, um cara, assim que eu acabei de logar e aceitei todo mundo, um cara mandou assim, apareceu uma tela pra mim, um pop-up do Facebook, escrito assim. Eu até acho que eu lembro o nome do vagabundo, até pouco tempo, acho que era Marcos alguma coisa, Marcos Silva, não sei. Eu até, se eu procurar, eu acho aqui. Aí, fulano quer fazer uma videoconferência. Eu sou mineiro desconfiado, falei, não, sai fora. Pum, fechei. Aí, rapaz, eu vou ver o que que era o cara. Por favor, aceita. Por favor, preciso falar com você. E pum, mandou de novo. Falei, eu fechei, falei assim, rapaz, fala por texto, não precisa mandar vídeo. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, e tum, mandou de novo. Aí, rapaz, eu fechei e mandei assim pra ele, ó, se você precisa falar comigo, fala por texto, ou então fala o seguinte, manda áudio, não precisa mandar vídeo. Por que precisa mandar vídeo pra falar com os outros? Manda áudio, então. Aí o cara mandou de novo, aí eu fechei, só que aí veio uma coisa ruim na minha cabeça. Veio o seguinte, esse cara deve estar desiludido com a vida. Deve ter levado uma bota de alguma mulher e vai fazer uma cagada. E eu não quero levar esse peso na consciência pro caixão. Esse homem tem um coração muito bom, velho. Não é que... sei lá, mas eu fiquei com peso na consciência, rapaz. Falei, meu Deus do céu, e se esse cara se mata? Depois eu não vou ter sossego pra dormir, depois eu não vou ter sossego pra comer, não vou ter sossego pra nada. Eu vou ficar pensando, puta merda, eu mandei um pra vala. Aí eu peguei, aí ele mandou de novo, eu falei assim, então vambora. Não, aí eu falei assim pra ele, então fala o seguinte, pode mandar então, manda então, vambora. Só que eu não tava preparado, Daniel. Eu sou de cidade pequena, sou caipira, rapaz, eu não tô preparado pra uma coisa dessa. Quando eu cliquei em aceitar, Daniel, os camarada tava com a calça no joelho, eu lembro, infelizmente, ele tava com a calça no joelho, ele tava com uma espécie de uma máscara, eu não sei o que que era, se era uma touca. Ele tá com a espécie de uma coisa assim, a calça no joelho, a webcam tava embaixo assim, e apareceu aquela baita daquele máximo. Aí o cara só alisando ali. Cara, eu sei que o susto foi tão grande que eu dei um murro aqui no... Aqui tem um filtro de linha do lado do computador. Inclusive tem que comprar um estabilizador pra tirar ruído e tudo. Mas por enquanto tá filtro de linha aqui. Em breve tem que mudar. E aí eu peguei e dei um murro no fio de linha. Desesperado. Eu assustei, né? Aí desliguei o computador e fiquei uns 20 segundos olhando pra tela do computador desligado e falando, meu Deus do céu, o que que aconteceu, rapaz? O que que foi isso que acabou de acontecer, cara? Foi muita surpresa, rapaz. Ninguém espera uma rola assim do nada. Eu ri muito quando ouvi isso pela primeira vez, velho. Mas você sabe que eu fui descobrir depois, seu Deus. Olha só, depois eu fui descobrir que diz que existe aí uma turma que gosta de fazer isso com os outros. É adicionar gente desconhecida e mandar a rola pra ela. Inclusive no WhatsApp tem uma turma que gosta de fazer isso. Mandar a rola de graça, assim, de graça. Eu adiciono você no WhatsApp e manda a minha rola pra você, de graça, assim. Só pra você ver a minha rola. É nego doente, né, cara? Só pode ser. Eu te diguei que tu gostou, porra. Aí eu sei que eu xinguei ele bastante. Falei, ó, seu fé da puta, eu vou denunciar você na federal, seu vagabundo. Aí ele me bloqueou. Olha só, quem quiser o número do Hernani aí pra mandar rola pra ele, é só mandar mensagem pra mim. Só mandar mensagem pra mim que eu libero o número. Manda lá sua rola pro Hernani. Ai, é foda, Deus, é foda. O Hernani, ele faz um dos quadros que eu achei mais legais até agora no mundo de podcasts, que foi o As 5+, que ele pegou um entrevistado e ele separa lá 5 músicas e ele vai tocando dentro do programa e a camarada comenta porque escolheu tal música. Só que ninguém nunca fez com ele, ninguém nunca fez o inverso. Então vou fazer aqui as 5 menos com o Hernani. As 5 menos. Tá bom. Diga aí qual foi a primeira música. A primeira música que eu quero pedir aqui é a música que é a abertura do meu programa. É uma música de uma banda curitibana que já acabou, que foi sucesso nos anos 90, mas infelizmente aí não existe mais. A banda se chama Boi Mamão e é a música de introdução do CD Demo do Demo. Então, Hernani, você já entrevistou aí muita gente boa. O próprio Arthur, o Thiago Limeira, o André Nogueira, que mexe com as macumba. Sim, eu confesso que me assustei um pouco naquilo ali. Também o Robert. Pois é, esse é o meu pagamento, na verdade, assim. O povo acha que eu quero sucesso, que eu quero as coisas. Não, de coração eu falo isso. É ter tido o privilégio de conversar com o Petre, com o Thiago, ter conhecido tanta gente boa igual você. Conheci o André Nogueira, conheci o Thiago Limeira. Então, pra mim, tudo isso foi um privilégio muito grande. Eu, assim, quando eu me penso que eu sou um caipira da roça, fudido, que perdi tudo na vida, e ainda tive a oportunidade de conhecer vocês todos, aí pra mim é um presente. Pra mim isso é não tem como pagar isso. Todas essas entrevistas que você fez ao longo do tempo, qual foi assim que mais te marcou, que você mais curtiu? Ah, não, mas comecei agora, não dá pra fazer. Não, mas vários. Assim, tá, nesse pouco tempo aí, a que mais me marcou com certeza foi a do Petri, que o pessoal fala até hoje que foi a melhor entrevista que ele fez até agora, e pra mim foi muito marcante ter tido a oportunidade de falar com ele, apesar que é injusto isso, porque a do Thiago também foi muito marcante. Eu fico entre os dois aí, mas é, somente porque a do Petri deu mais sucesso, eu fico com a do Petri, só por causa disso. E eu também acho que ela foi bem mais produzida, né? Porque teve aquela introdução perfeita. E também teve a finalização lá com o suicídio dele, que eu achei aquilo genial, velho. Mas foi muito bom, deu muito trabalho, mas valeu a pena demais, cara. Inclusive, eu tava gravando aqui uma introdução pra esse, vamos ver se vai ficar bom. Ah, vai ter uma introdução? Vai ter introdução. Caramba! Dá um spoiler aí, vai ser eu no meio do mato, né, que é onde tu mora. Não, mas não conta mais não, não conta mais não, deixa eu ter surpresa. Você já convidou gente, assim, pra dar uma entrevista, bater um papo e gravar, e não aceitaram? Já, muito. No começo ninguém queria participar, não. Inclusive, eu lembro que no segundo programa tu falou isso. É, tá todo mundo cagado de participar, inclusive muita gente não quer. Até um advogado. É, o advogado não quer mesmo, o advogado ele é foda. Hoje em dia tá todo mundo cagado, Denis. Isso aí eu acho que é uma coisa, sei lá, cara. Eu acho que enquanto... Eu até gosto de você por isso também. É, tem que ser desse jeito seu, botar cara, mostrar o nome, tudo, sem medo, cara. Esse negócio de você ficar com medo pra tudo. O cara vive com medo, não pode falar. Aí, isso aí tá errado, né? Você tem que botar cara mesmo. Eu até quero te dar os parabéns. Você tá colocando a sua cara, sem fake, sem nada. E acabou, cara. Não, não ficar com esse negócio, com essa historinha aí de fugir, não. Tem que assumir, tem que... Cada um tem que arcar o seu B.O., ué, tá louco? Cara, eu lembro que teve uma época que eu tava animadão pra levar isso aqui a sério. Foi quando completou um ano e tudo mais. Vamos levar a sério. Eu mandei mensagem pra um monte de cara assim, que eu achava legal. E ninguém aceitou. E nessa época não tinha vocês ainda. Né? Não tinha você, não tinha os irmãos. Sempre esqueço o nome deles. É o Brian e o Iago. Isso. Não tinha esse pessoal, não conhecia também. Aí eu mandei mensagem. Tem um cara que pronto. Ele participava do grupo DR. Conhece? Sei. É o João Carvalho. Mandei mensagem pra ele. Nem respondeu. Mandei mensagem pra um cara aqui que gravava uma série massa que eu gostava muito, que é o Demência. Mandei mensagem. Bom. Mandei e-mail, mandei nada de resposta. Teve uma hora que eu. Depois eu fiquei ridículo por isso. Mas sabe quem é o Rogério Skylab? Né? Sei. Eu gosto muito dele. Aí eu percebi que ele usa muito o Facebook. É. Tá sempre ativo. Pô, vou mandar mensagem pra ele. É, tentar não paga nada, né? Eu mandei uma mensagem. Ele também é um atendido porque ele é muito humilde, ele se importa muito na cena mais fraca da música e tudo mais. Eu achei, pô, vai que ele dá uma chance. Aí, a mensagem bem bonitinho, né? Pra ele, também nem me respondeu. Mas você não teve resposta de ninguém, malandro? De ninguém. Puta merda, hein? É, eu sei mais ainda. Mas agora você vai animar de novo aí. Você sabe uma coisa que eu descobri? Ah, isso até eu queria te pedir um espaço, pedir uma coisa. Pode falar. Eu, como caipira, eu nunca usei Twitter. E agora eu tô maravilhado de usar Twitter por alguns motivos. Um deles é que esse pessoal famoso, tudo que você falou aí, esse pessoal tudo usa o Twitter e eles respondem direto a você. É uma maravilha, cara. Eu tô achando uma maravilha. O Milton Neves, que eu sou fãzaço. É, o pessoal não conhece o Milton Neves, conhece só o Milton Neves da televisão. Aquilo que vocês veem na televisão não é o Milton Neves. O Milton Neves é, na verdade, um grande radialista, está há mais de 30 anos na Rádio Band. Então, o programa que ele faz no rádio tem nada a ver com aquilo que vocês assistem. E no rádio, aí eu sou muito fã dele. E aí eu mandei mensagem e ele não respondeu, não, para ser justo. Mas ele curtiu o meu comentário, fiquei felizaço. A banda Tequila Day, porque eu sou fã há muitos anos, já respondeu mensagem minha. Então fica uma dica aí pra você, Denis. No Twitter o pessoal costuma responder, viu? Cara, eu lembro que eu criei um perfil no Twitter na época das eleições americanas. Eu criei só pra acompanhar as postagens do Arthur, que ele tava postando feito um louco, cara. Cada 3 segundos era uma postagem. Eu criei só pra isso e nunca mais acessei lá. Tem que voltar. Agora você vai lá, muda o nome pra Podcast na Invista e vai que vai. Cara, eu tava precisando mudar o nome disso aqui, porque ninguém leva a sério. Minha lista. O que fica só podrecast, então, hein? Não, inicialmente ia ser só podrecast, só que eu pesquisei e descobri que já tinha um com esse nome, que é daqueles irmãos Piologo. Ai. Aí eu só coloquei o Rio e o Justa depois. Já o nome da página já tava só podrecast, só depois eu descobri que já tinha. Que adicionar algo a mais. Foi a única coisa que eu pensei na época. Mas o seu programa, ele é niilista mesmo, mas você vai negar isso aí? É, mas também eu é porque eu levo muito pro lado filosófico, mas eu odeio esses jovens que levam niilismo na frescura. Ah, sei. Bando de fresco. Não, não levo pra esse lado, é o lado pura filosofia, e também não é... Os caras dizem, Nietzsche é merda. Não, também tem os caras mais antigos, que eu gosto, tipo a foto do perfil do podcast é o Max Steiner, e ele é a principal influência pra tudo. Então, pra o pessoal que fica rindo, não leva a sério, vão ler alguma coisa, bicho. É, e tem muito moleque, né, cara? Pois é, bicho. Nessa bobeira agora de Sad Boys, os caras é moleque. Eu odeio isso, velho. Você quer falar sobre uma coisa séria, entendeu? Sobre o aspecto filosófico da tristeza, sobre... ser, o vazio, e fica meio com essa bobeira de Sad Boy, cara. Eu acho pois que pois é, deturparam o movimento todo. Aí vira uma forma de marketing. Ah, eu sou Sad Boy, cara. Vá merda, cara. Vira homem. Não é brincadeira, não, maluco. Dá até de dar uns tapas nesses caras. Tá louco. No meu contrato. Vamos lá. Nani. É, tu fala muito da força, fala muito. Uhum. Mas queria saber, qual o teu atual estado? Tá na força, tá normal, tá de boa? Olha, tem o fundo do poço, tem o porão do fundo do poço, que é embaixo, e tem o pré-sal, que é lá embaixo. Eu tava no pré-sal, agora eu tô no porão. Eu acho que tô no pré-sal, velho. Você tá no pré-sal, né? Mas foi muito recente o seu. Aham. Uhum. E daqui a pouco você vai pro porãozinho. Mas tô numa fase de muita, muita revolta, assim, muita mágoa, entendeu? Mas é uma mágoa, Deus, você me permite, é uma mágoa comigo mesmo, não é assim... Não, também tem, lógico, não vou dar uma aqui de que eu sou santo. Eu também tenho mágoa dela também. Mas eu tenho mágoa do que eu deixei minha vida se tornar, entendeu? Eu espero, quando eu criei esse programa, eu quero que pessoas, inclusive como você, que eu sei que é mais novo que eu, vejam as cagadas que eu fiz e não repitam, porque hoje eu vejo todas as oportunidades que eu joguei fora, não formei na faculdade, não comprei minha casa, não comprei meu carro. Então, quer dizer, por causa de amor, eu deixei de construir minha vida e eu quero que as pessoas enxerguem em mim uma forma de o que não fazer. É esse que eu espero. Pois é, tá aí um grande exemplo de vida aí. É, exemplo ruim. Então, por via das dúvidas, não seja o Hernando. E é isso aí. Se você fizer isso, você já tá honrando o meu programa. Tudo isso que não fez faculdade, mas tá fazendo agora, né? Tá fazendo o quê? Agora eu tenho que correr igual um burro. Eu poderia fazer as coisas com calma, tirar a faculdade com calma, lá nos 18 anos, tudo. Fiz todas essas merdas aí com a minha vida, todas essas cagadas aí. Agora eu tenho que correr, que nem um louco, fazer correndo. E agora eu tenho que correr aqui pra formar, correr pra arrumar um estágio logo, correr. Então não vai ser mais uma coisa... feita com calma, com tranquilidade. Não, agora vai ser uma coisa feita na base do desespero, choro. Apesar que às vezes as coisas feitas com desespero... Não, é errado dizer que vai dar certo. Mas às vezes é nessa situação que você encontra um outro caminho, né? Mas, inclusive o Olavo de Carvalho diz lá, né? Que na hora que você perde tudo, você se apega a alguma coisa. E aquilo que você se apega... Inclusive dando os créditos, não fui eu que falei isso aí não. Quem contou essa história foi o Petri, que viu um vídeo do Olavo de Carvalho. Não tô roubando ideia não. Mas diz que quando você perde tudo, aí aquilo que você se apega é o que é verdadeiro em você. Então Isso aí, quem sabe agora pode ser que eu me encontre, não sei. Vamos, quem sabe esse programa vai ser uma jornada do autodescobrimento, vamos ver o que vai ser. Mas o curso que eu tô fazendo agora é pra ser professor. E vamos, agora tem que correr, é isso. Pedagogia então? Não, eu queria fazer pedagogia, posso ainda mudar, pode ser que eu ainda vá pra pedagogia, mas no momento eu quero ser professor de inglês, vamos ver. Ah, porra, o cara é bilíngue aí, velho. É, eu sou um caipira que fala inglês muito mal, mas aí depois eu vou ter que fazer um intercâmbio, alguma coisa, e aí vamos ver o que vai dar. Pô, quando vai pra Alemanha, né? Não, lá pra lá não dá. Mas é quando eu falo intercâmbio, pô, eu acho que eu sou ricão, viu, Deus? Quero aproveitar a oportunidade aqui, não. Eu sou fodido, vou ter que juntar dinheiro e eu tenho que fazer intercâmbio. Não é pra fazer gracinha pros outros, não. É porque quando você forma em inglês, você tem que ficar uns 6 meses fora, pelo menos, pra pegar uma fluência, né? Isso. Senão você não fica bom. Não, mas eu sei que daqui a pouco vai chegar os patrocínios aí no seu podcast. Olha, esse negócio de patrocínio é muito delicado, rapaz. É muito delicado. Porque chega os patrocínios, aí você tem que tomar cuidado com o que você fala, eu não sei não. Agora, pra ser justo, se o povo quiser fazer igual lá nos Estados Unidos, que você lá nos Estados Unidos, Adelius, viu? Você fica sabendo disso aí, o seu público. Lá nos Estados Unidos, se o cara tem um programinha assim, igual eu e você tem o nosso aqui, você. Aí o povo que gosta de te ouvir, se eles quiserem, aí o povo gostar, eles vão lá e dão. Uma ajudinha e é uma mídia alternativa, entendeu? Sim, isso já tá tendo até no Brasil. Disso também. É, então é uma mídia alternativa. Se o povo quiser no futuro pagar pra ouvir uma mídia alternativa, quem sabe? Aí já é diferente, entendeu? Agora, por exemplo, vem a Sadia me patrocinar. Como é que. Você acha que a Sadia vai querer patrocinar um cara que fala que feminismo é bosta? Por exemplo, não vai querer. Entendeu? É difícil. E eu não quero ficar à mercê de ninguém. Eu quero falar o que eu penso do meu coração, que de coração eu penso. Eu não quero ficar à mercê dos outros. Por isso, aí uma das coisas que eu mais admiro em tu, bicho. Foi lá, colocou o pau na mesa, pagou hospedagem, pagou tudo. E sem nenhuma garantia de retorno. É. Não, isso aqui não é pra dar dinheiro mesmo, não. Não, se no futuro o povo quiser pagar, eu vou sempre bater nessa tecla, inclusive pra você também. Se o podcast, ou seja lá o nome que você vai dar agora, começar a dar uma visibilidade, aí você vai lá e pede pro povo ajudar, mas a gente não pode ficar pensando em dinheiro nisso, porque agora eu vou falar uma visão que eu tenho muito profunda. É difícil o povo ver eu falando sério sobre essas coisas, porque geralmente eu tiro sarro, mas eu vou falar sério com você, eu quero que você fale sério comigo também. Valeu. Eu acho que o dinheiro corrompe a arte. E de certa forma, você pode negar até a morte, mas isso que a gente produz, de certa forma, é arte. E eu acho que... eu acho que o dinheiro corrompe a arte. A arte, quando é arte pela arte, é pura. Ela é mais bonita. Tanto que eu não tô mentindo, pra você não falar que eu sou um mentiroso, que eu tô inventando história. As bandas, quando estão na merda e toca na garagem, faz aquele sonzão, estoura. Aí quando fica famoso, tem os instrumentos melhor, tem patrocínio e tudo, aí começa a decair. Muitas bandas são assim. No começo da carreira é bom. Aí depois vai virando uma maçaroca, aí mistura, aí vira uma desgraceira total. Então eu acho que a arte pela arte, ela é sincera, ela é pura, ela tende a ser mais verdadeira. E é esse tipo de coisa que eu acredito. Então eu acho que não podemos pensar em sucesso. A gente tem que pensar mesmo no esgoto, pensar no total descrédito, total falta de audiência e aceitar isso aqui. E aí o que vier, veio. Como é que você enxerga a arte? Qual é a sua visão de arte? Pô, cara, eu concordo muito com isso que tu falou. E eu sou músico de uma filarmônica. Uhum. Aí o conceito de filarmônica vem de filantropia. Então não tem fins lucrativos. Então eu tô lá. Tô ensaiando, apresentação, fazer concerto, tudo por amor à camisa, amor pela arte, mas lá ninguém recebe nada. E você não enxerga nisso? Foi até bom você ter falado isso. Você não enxerga nisso uma sinceridade maior? Sim, muito maior. Porque, tipo, aqui tem uma fanfarra, por exemplo. Na fanfarra é um negócio bagunçado e só vão por dinheiro. Tanto é que quando atrasa o pagamento, ninguém vai. Já na orquestra que eu participo, não. Vai todo mundo por amor à arte. E aí, por exemplo, vocês não vão tocar uma música popularesca pra agradar ninguém, porque vocês estão fazendo pela arte, pelo amor verdadeiro. Vocês vão tocar só as músicas mais eruditas, as músicas mais sinceras, verdadeiras, de coração. Exatamente isso. Então eu penso que essa é a questão da arte. Quando entra dinheiro, tende a corromper a arte. Então tá aí mais algo pro currículo do Hernani. É bilíngue, vai ser professor, é um grande comunicador e além de tudo é filósofo. E fudido, porque perdi tudo. Então vamos lá, Hernani, diga aí a segunda música. A segunda música é pra ajudar você, que eu não quero pedir música com direitos autorais. Então eu também vou pedir uma outra música dessa banda que eu adoro, que é Boi Mamão, de novo. Só que agora é uma outra música. Você que tá ouvindo aí o programa, não precisa ficar nervoso, não. Não é a mesma, não é a música parecida, não. Eu quero pedir a música, que é uma crítica social às crianças moradoras de rua. É a música que se chama Cola e é da banda Boi Mamão. Tenho 15 anos de idade andando pelas ruas da cidade. Eu quero escola, quero cheirar cola, na maior felicidade. Meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Tenho 15 anos de idade andando pelas ruas da cidade. Eu quero escola, quero chacola, na maior felicidade. Se meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Se meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Meu velho quer cachaça, eu vou pro sinaleiro. Meu velho quer cachaça, eu vou buscar dinheiro. Relacionamentos, Hernani. Você que passou por... tem uma longa experiência nisso. No sábado, eu fiz uma viagem. Eu guardei o podcast que você lançou com aquela rapaziada, guardei pra ouvir durante a viagem. Eu fui ouvindo aquilo e a história de ingratidão e aquilo me emocionou fodidamente. Tua história com... Inclusive eu queria pedir oficialmente aqui, se você disser no ar, você não vai poder voltar atrás, porque depois eu vou te cobrar. Eu queria saber se você aceita participar do História de Ingratidão 2, mandando uma história pra mim. Cara, aceito perfeitamente. Então, obrigado. Eu vou cortar essa parte, mas quem é aquele... o cara que foi o segundo a falar, depois... aliás, o primeiro depois de você? É o André Nogueira. Que é o espírito lá. Eu não lembrava da voz dele, velho. Eu achei uma das vozes mais fodas que eu ouvi. Ele tem um vozeirão desgramado, né, bicho? E uma dicção também muito foda, velho. E ele usa aquela voz lá pra fazer os espiritismos dele, hein? Puta que pariu. Mas brincadeira, mandar um abraço pro grande André Nogueira, que vai estar escutando esse programa. Um abraço, viu, André? Não fica bravo, não. Zoeira. Abração e quero você aqui. Faz aqui o Danilo Gentili. É. Mas e aí, continua essa pergunta. Desculpa te interromper. Então vamos lá. Você contou a história da sua ex, que largou iludida com a vida, pensando em fazer intercâmbio na Alemanha. Eu tenho aqui alguns ouvintes que até agora não eram seus ouvintes, não conheciam, mas a partir de hoje vão conhecer, né, que são até alguns aqui da minha cidade, e então eles não ouviram essa história. Pode dar uma resumida nela aí, Dô, essa história aí eu repito quantas vezes for necessário, porque a injustiça foi muito história grande. É muito foda. Eu tirei uma menina da droga, e inclusive eu tenho até um vídeo engraçado dela que tá circulando na internet. Não, eu achei engraçado, né? E é um vídeo dela, tá completamente louca, drogada. Eu tirei essa menina da droga, tratei ela com o maior carinho do mundo, tratei ela igual uma joia rara. Dei de comer do bom e do melhor pra ela. A mãe dessa menina, eu vou contar mais pra frente no programa aí, mas ela vale nada. A mãe dela tem até aquela doença lá, AIDS. E o pai dela, mas não passou pro pai, não. A história é comprida, não dá pra explicar muito. E o pai dela era um cara completamente desligado da realidade. O pai dessa menina que eu namorei, ela era um cara muito desligado, ele é um cara que não preocupava com nada. E aí a filha tava usando droga, ela tinha 14 anos, eu devia ter uns 19 pra 20. Alô, Polícia Federal. Alô, Polícia Federal! Aí eu vi que... eu fiquei muito assim, como eu te falei, sou de cidade pequena, fiquei muito assustado com aquilo. Eu falei, meu Deus, não pode um negócio desse, cara. Como é que uma menina de 14 anos tá usando droga e tá solta no mundo desse jeito, meu Deus do céu? Você tem uma ideia, ela era tão solta no mundo que a primeira vez que eu fiquei com ela, ela pediu isso pra mim, cara. Imagina uma menina de 14 anos, meu Deus, falando isso pra mim. É, me leva pra dormir na sua casa hoje. Eu falei assim, mas como assim? Você tem 14 anos? Não, meu pai não liga, não. Quer dizer, olha a loucura, cara. E se eu fosse um assassino, um psicopata? Você imagina? Então, aí eu falei assim, eu vou salvar a vida dessa menina. Vai ser a minha meta de vida. Investi uma grana federal. Não, assim, cara, não, pra ela não faltou nada. Inclusive, quem estiver comendo ela aí agora, as tatuagens nas costas aí, foi o que eu paguei. Aí, rapaz, na hora que as merdas todas com ela, eu segurei com ela, problema de saúde, tudo, eu segurei todos os B.O.s, mano, todos. E aí, na hora que ela viu que a vida dela ia dar uma guinada, é porque foi o seguinte, aí, rapaz, eu peguei, apareceu um curso de alemão, eu falei pra ela, vai lá e faz esse curso que vai ser bom. Ela começou a fazer o curso, e aí a professora começou a enfiar na cabeça dela que fazer um intercâmbio pra Alemanha era fácil. Até entendi os pontos que a professora falou. A professora não mentiu, só que ela não soube interpretar. A professora falou o seguinte, Deus, que a Alemanha, mas hoje em dia também eu não sei se tá mais assim não, que a Alemanha é muito receptiva pra pessoa que quer ter filho, porque a taxa de natalidade lá era baixa, e aí ela é muito receptiva a pessoas que querem ter filhos. Aí eu peguei e falei pra ela, não, beleza, mas isso aí tem que ser planejado. E aí ela foi ficando com a cabeça, ela foi crescendo a cabeça, entendeu? Ela foi, ficou iludida com aquilo de vir dia pra Alemanha, ia pra Alemanha. E terminou comigo sem motivo nenhum. E eu fiquei insistindo, falando, ô fulano, mas por que você quer fazer isso comigo, fulano? Como é que você quer cuspir em mim desse jeito e tudo? E aí ela não falava o motivo. E aí ela falava que era imaturidade. Só que como que um cara de 20... vamos colocar aqui, na época eu já devia ter uns 22. Como que um cara de 22 anos vai ser imaturo aos olhos de uma mulher de... vamos supor, ela devia ter uns 17. Tô chutando aqui, deve ser isso. Devia ter 17 e eu devia ter uns 22. Como que você... imaturo aos olhos dela, essa justificativa não entrava na minha cabeça. E aí um dia ela soltou a verdade pra mim. Eu tinha printado tudo isso aí pra eu sempre lembrar. Eu sou um cara muito rancoroso, né? Eu preciso evoluir. Mas eu sou muito rancoroso e eu gosto de ver meu inimigo na merda também. Eu sou uma pessoa rancorosa, odiosa. Eu guardo ódio, guardo rancor. E gosto de atacar meus inimigos. E eu sou um ser humano mais ignorante e primata possível. Tô tudo errado. Mas eu guardava isso aí pra eu lembrar da sacanagem que ela fez comigo. Aí, rapaz, na hora que ela viu que a vida dela ia deslanchar, ela mandou mensagem pra mim e falou assim, ô Hernani, eu terminei com você, vou te falar por quê. A minha professora falou muito da questão do intercâmbio e eu estou afim de fazer. E não tem como eu ir pra Alemanha namorando com você. Então, assim, a gente ia ter que terminar mais hora, menos hora. Então eu tô terminando com você agora. E aí aquilo pra mim foi um baque muito grande. Foi uma cuspida na cara, cuspiu na minha cara. cuspiu na minha história. Aquilo pra mim foi um ataque tóxico, nocivo, sacana. Eu fiquei pensando o quanto de dinheiro eu investi nela pra ela cuspir na minha cara. E aí na hora que ela viu que ela ia se dar bem, aí ela pôs no meu cu e vazou fora. Só que aí a vida dela, não sei se foi lei de retorno, não sei se foi praga, não sei o que foi. A vida dela só afundou. E se eu te mostrar um vídeo dela que ela botou na internet agora, você vai falar pra mim que a vingança já foi feita. E eu infelizmente sinto prazer. Não desejo mal, isso eu não desejo não. Falar assim, não, eu quero que ela morra, não. Mas infelizmente eu sinto prazer em ver o que que ela virou, cara. Que ela virou um negócio assim, cara. Ela foi, aí ela fez uma falsa acusação de estupro na casa dela, prejudicou a vida de um parente dela. Só que a história dela, por ser falsa, a avó ficou muito ofendida e pôs ela pra fora de casa, a avó dela. E aí de lá pra cá, rapaz, ela tem rodado aí na mão de um monte de vagabundo, cafajeste, foi morar em casa de favor e agora tá aí, cara, tá aí jogada aí no mundo. E comigo ela teria tudo do bom e do melhor, cara. A pessoa escolheu. Há uma frase bíblica, não sei se você acredita em Bíblia, que diz: os humilhados serão exaltados. Ela me humilhou muito, então agora quem sabe é a hora da minha exaltação, não sei. É a famosa lei do retorno, né, bicho? Aí já é questão de crença. E eu sei que seus ouvintes são tudo ateu, então eu não vou nem entrar nesse assunto. Um bando de satanista aí. É. Você é religioso, Hernando? Sou, acredito em Deus. Sou católico. Gosto da... Mas não fanático, nada. Não saio arrumando confusão com isso, não. Eu arrumo confusão com esquerda, só arrumo. Mas de igreja não. Igreja cada um tem a sua crença e eu não bato boca. Exatamente. Isso aí não. Agora, com cara comunista, safado, eu vou. Eu saio na porrada, já saí com. Isso aí eu saio mesmo. Pô, já saí, saiu? Eu brigo. Já em protesto do 2015, protesto contra a Dilma lá, apareceu 4 comunistas no meio do protesto lá, foi feio, rapaz. Teve que PM separar, foi um inferno. Esses comunistas safados. Também... Você também tem raiva de comunista? Eu tenho ódio profundo, velho. Nossa, tinha que ser proibida essa doença, cara. Podia ser permitido, não, meu Deus. Cara, sempre que eu vejo eu não gosto de brigar, porque eu sou todo magro. Se eu entrar numa briga, eu apanho, tenho certeza. Mas mesmo apanhando, é importante brigar. Mas dá uma vontade de debulhar o cara numa porrada, velho. E outra coisa, se você vê que não... Eu nem podia estar falando isso no programa. Se você vê que vai dar problema na justiça, você tira. Não, aqui eu falo o que quiser. Não, mas se você vê que você não vai aguentar com o cara, você passa a mão num tijolo e vai pra cima. não foge, não. Comunista. Esses comunistas você não pode permitir, não. E passa a mão num tijolo e vai... Não pra matar, viu, Polícia Federal? Não é pra matar, não. Mas pra se defender desses pilantras aí, você tem que... Nossa, pra mim é uma guerra. Eu enxergo... Todo dia eu acordo preparado pra uma guerra desgramada. Pra mim isso é guerra. Agora eu lembrei daquele vídeo teu no jogo de futebol. Sim. Pegando briga com a torcida. Sim. Pô, explica isso aí, como foi? Ah, aquilo lá foi, eu peguei só o final da briga, o povo fica falando que eu tô inventando história. Eu não é, como é que eu vou pegar, como é que eu vou filmar a briga e brigar ao mesmo tempo? Não tem como, é. Ah, eu peguei só o finalzinho que a PM já tinha chegado, tava jogando São José. Itatiba? A torcida do Itatiba lá começou a arrumar encrenca, rapaz, provocar a gente. Eles estavam tomando de 3-0, né? Quis ver que não tinha como ganhar mesmo, aí eles começaram a tirar sarro, né? Que o nosso time era uma bosta e tudo. Aí o que que eu. Aí eu peguei, era pegando e me pôr pra cima. Só que eu não fui tanto pra cima, eu te explico por quê. Eu nesse dia eu não dei porrada, nada. Porque quem tava lá do outro lado era um senhorzinho, torcedor do Itatiba. Eu acho que ele tem que respeitar as pessoas de idade. Mas os caras lá ficaram bravos. Desceram o cacete, xingaram, falaram que ele é vagabundo, tudo, mas é. Senhor de idade, não pode bater no senhor de idade, não. O Pedro diria o contrário, tem que bater mesmo. E você gosta de futebol, Darius? Pô, cara, eu até gosto. Só que pra você ter uma ideia, minha cidade é tão pequena que nem tem um time de futebol próprio. Qual que é o que tem mais perto aí? O Asa de Arapiraca. Oh, Asa de Arapiraca. Sim, CRB, CSA. Você torce pra qual daí? Ou nenhum? Cara, aqui perto é Asa. Asa, né? Eu lembro, Asa tem história, né? Eu lembro da vez que ele, no Campeonato Brasileiro, ele ganhou do Santos, meteu 1-0 no Santos. Eu ri demais, velho. Eita, faz um tempo. Fala o nome de três grandes jogadores aí do Asa, da história do Asa. Pô, cara, tem o que foi pro Flamengo. Cara, eu não consigo lembrar do nome. Mas tem você fala, tem que falar o nome, senão. É, eu não consigo lembrar, bicho. Apesar de eu gostar, eu não sou fãzaço. Nem o Arthur, que decora a formação inteira do Grêmio de 98. Ah, entendi. Mas mesmo assim, faz um tempo que eu não vejo futebol, bicho. Faz um tempão. Pra mim, futebol é como comida, é como ar. Pra mim, futebol é um negócio essencial, pô. Porque depois que o tempo Eu gosto de ser ignorante, eu me orgulho de ser ignorante também. Depois que o tempo foi passando, eu fui perdendo a graça no futebol. 90 minutos. Cara, eu acho muito massa a ideia de você ter um negócio. Porque a vida já é ignorância. Por mais que eu com você vai estudar, nós nunca vamos saber nada. Eu com você pode estudar a vida inteira. Nós nunca vamos saber merda nenhuma, né? Você pode estudar o quanto você quiser. Então eu gosto muito da ideia do seguinte, nós vamos pegar um tempo. Seja ele que for, nesse caso futebol é 90 minutos, e nós vamos esquecer de toda a nossa ignorância, todo o vazio existencial, nós vamos esquecer de todo o niilismo, e nós vamos ficar 90 minutos só vivendo a pura ignorância em estado bruto, estado selvagem, gritar, torcer, sofrer. Eu acho muito massa esse conceito, entendeu? Entendi, bicho. Faz muito sentido. Inclusive, acho que também o Arthur já falou algo parecido com isso, só que ele usou o exemplo do Big Brother. É, mas o Big Brother já é. Já é mais barra pesada, mas deve ser igual também. Vamos lá, Hernan. Terceira música. Ô, Denilson, a música que eu vou pedir agora é de um sambista que eu gosto muito, sambista clássico, estilo assim. Lógico, ele é mais novo, muito mais novo, mas ele toca um som no estilo do Cartola, assim, muito bonito, muito verdadeiro, de coração. Eu converso com ele, inclusive, eu sou fã dele de longa data, que eu não sei se você sabe, Denilson, eu sou punk, mas eu gosto de samba, eu gosto dessas coisas. Se a música for de coração, for verdadeira, eu gosto. Eu não gosto de pagode, eu não gosto de funk, isso não é sincero, isso é dinheiro. Mas a música, quando é sincera, ela me toca. Pô, cara, é assim, eu sou mais dos metais. Mas também quando a música é do coração, assim, curto muito Cartola, os caras. Até mesmo o Seu Jorge, gosto muito. Seu Jorge é bom. E a música que eu vou pedir é de um sambista, inclusive eu quero até informar no seu programa aqui em primeira mão que no futuro ele vai estar fazendo uma participação lá no meu programa. É um sambista famoso aí. Chama-se Cezinha Piveta e a música se chama Jardim de Flores. Um jardim de flores na mente, meu amor. Minha alma se perfuma com um sol louco. Canta sabiá, canta pra dizer que uma flor que morre não sabe o porquê. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. A esse Criador, por que tal crueldade? Eu semeei amor e vi brotar saudade. Florescer, fazer por merecer a rosa em sua mão. Pronto, um quarto bloco. Eu vou ler uma mensagem que um rapaz me mandou aqui. Ele me mandou, só que eu nem sei porque ele me mandou, né? Porque pelo jeito eu sou bem mais jovem que ele. Então, pra responder, pra ajudar o rapaz aí, ele pediu pra que não falasse o nome, nem nada. Então, pra ajudar o rapaz, e ajuda do grande Hernani aí, que ele sim tem uma boa experiência nisso. E é um caso bem parecido com, até um pouco parecido com a, o seu caso com a sua ex, da, de, a, do intercâmbio. Certo. Vamos lá, vou ler. Cara, tô passando por um dos piores momentos da minha vida. Me casei há 2 anos e trabalhava dia e noite pra sustentar a casa. Minha esposa só estudava. Uhum. No início do ano, ela, esse ano no caso, ela se formou e finalmente começou a trabalhar. Na primeira semana de trabalho, ela me largou sem nenhum motivo. Nem explicar. Só pegou as coisas e foi embora. Depois de muita insistência, ela confessou que me largou pra ficar com o chefe. Me sinto lixo e faz uma semana que não vou trabalhar. Tenho sorte que meu chefe é compreensivo e entendeu a situação. Quero me reerguer. Como devo começar? Faz uma semana que o rapaz mandou isso. Ai, ai, ai. Ah, rapaz. Essa questão só é muito difícil. É... isso aí, rapaz. Aconteceu agora, não sei, cara, você vai ter como, assim, como é que você vai fazer? Você vai ter que tirar um tempo pra você, né, cara? Trabalhando, como é que você vai fazer isso? Você tem que tirar um tempo aí pra você repensar a vida, né? Sua vida deve tá turbulenta, tá... como é que você vai continuar a sua vida? Você tem que tirar um tempo pra você repensar na vida, repensar nas coisas. E o que eu digo pra você é que a vida é daqui pra frente, meu filho. E aí outra coisa, curta a sua fossa, aceita a fossa, não foge dela, aceita e é isso. É o que eu tenho pra dizer. Como foi que tu ficou depois do teu caso com essa garota e tua recuperação, digamos assim? Essa última agora? Não, a do intercâmbio. A outra não, vamos falar. A outra, eu fui burro, cara. Eu fiz tudo, aí ó, fica até de lição pra esse rapaz, ó. Eu fiz tudo que não deve se fazer. Eu saí de um relacionamento, né? Aí eu tava muito triste. Foi a fase mais difícil da minha vida. É, muito assim... é, o cara da... eu era dono de uma república, o cara da república tinha se matado. A polícia queria empurrar a culpa pra mim. E aí eu fiquei muito triste, cara. Muito vazio, sem esperança no futuro. E aí, por desespero, eu acabei indo pra gandaia, pra putaria. E... pegando outras mulheres, e aí eu me apaixonei pela outra mulher que destruiu minha vida de novo pela segunda vez. Você nunca deve, no desespero, procurar outra pessoa, porque a pessoa é falha. Como é que você vai procurar uma outra pessoa que vai também, vai falhar também? Não tem como, né? Porra. E esse rapaz me mandou essa mensagem há uma semana, só que antes de ontem ele mandou outra mensagem, dizendo que ele descobriu que o chefe da ex-esposa dele largou ela. E ela voltou a morar com os pais e tudo. Ele disse que... Ele é meio que nem você também, ele gosta de ver o sofrimento do inimigo. Acho que no fundo todo mundo é assim, né? Eu acho que sim. Mas não deveria, né? Não deveria. Então, qual a lição que se tira disso, bicho? Nunca confie, sempre esteja um plano B. Sempre tem que ter um plano B, sempre. Nunca confie 100%, mesmo se for a pessoa mais boa possível. Desconfie sempre. Há uma frase que diz: aquele que nunca acredita jamais será enganado. Estude bastante as coisas a respeito disso aí, vai ler livros. Nós temos aí o maior livro da literatura do sofrimento amoroso do homem, é gratuito. O maior livro da história do sofrimento amoroso do homem, você não vai pagar um centavo por ele. Ele é reconhecido como o melhor livro a respeito do sofrimento amoroso do homem. Se chama, o autor se chama Nesaham Alita. Ele usou esse pseudônimo para ninguém descobrir quem é ele. Ele produziu esses livros no ano 2000 e soltou na internet. E esse livro você não vai pagar nada por ele. Você vai baixar ele de graça na internet, leia. E ele vai te explicar muita coisa que você vai começar a cair em sua ficha de por que aconteceu. Cara, por incrível que pareça, eu vejo todo mundo falando do Nessa Ranalita. mas eu nunca li o livro dele. Então, você que tá aí agora na fossa, que nem eu também, agora é a hora de você ler ele e pegar pra entender as coisas que aconteceram. Nessa ralita, você e os seus ouvintes, ele pega as situações e faz uma análise fria, 100% fria, do que tá acontecendo. Os jogos, as manipulações, as trocas de interesse. E na hora que ele analisa isso friamente, você começa a entender. Ah, eu fiz isso. Ah, isso aconteceu. Ah, é por isso. E aí a ficha vai caindo. E aí você faz um profundo entendimento de por que a sua vida, às vezes, chegou num ponto determinado. Isso é importante. Eu tava com outro e-mail pra ler pra tu, só que eu acabei apagando ele sem querer. Eu sou um idiota. Mas aí, o rapaz que mandou o segundo e-mail, quase igual a esse, uma história parecida. Você manda de novo, eu apaguei sem querer. E quem sabe aí no futuro o Hernani volta e ele responde o seu. Ou até um caminho seu pra o podcast dele, ele lê lá. É isso aí. Vamos lá, falando em livro, Hernani, você falou aí do Nessarran Alita. Quais outros livros você gosta muito, você lê? Eu sou um cara extremamente ignorante, eu leio muito pouco, preciso ler mais, eu reconheço minha ignorância, eu sou hiperativo. Eu começo a ler um livro, me dá um desespero, começo a querer fazer outra coisa. Eu não consigo muito ficar parado fazendo uma coisa só, preciso desenvolver isso. Eu tenho dificuldade pra ficar parado fazendo uma coisa só, mantendo a minha atenção. Atualmente eu tô lendo mais os livros da faculdade. Comprei o livro da história do Renato Russo, que foi o cantor da maior banda de rock do Brasil. E eu preciso ler, mas no momento eu não tenho lido nada não. E você, tá lendo o que ultimamente aí? Pô, eu tava lendo dois. Um mais pesado, uma leitura mais complexa, né, de filosofia, e outro mais para relaxar. O mais complexo é um do Sartre, que é o Existencialismo é o Novo Humanismo. Uhum. Um livro fantástico, meio complexo, mas é muito bom, velho. Por isso que eu gosto de filosofia, porque apesar de em alguns pontos ser um pouco complexo, depois que você entende é outra coisa, você vai ter uma visão de mundo nova. Uhum. E o que eu tava lendo pra relaxar é um do Franz Kafka, muito bom. Tava lendo A Metamorfose. Porra, que negócio louco, é muito bom, bicho. Muito bom. Também tem um artista. Ô, Denilson, sua vida aí deve ser sofrida, né, cara? Porque é cidade pequena. Aí ninguém deve gostar dessas coisas que você gosta. Pois é, velho, não tem ninguém que eu possa conversar em um livro foda. Não tem ninguém. Os seus amigos também não manjam essas coisas? Não. Tipo, eu tenho poucos amigos, né, velho? Não sou muito de vida social. Mas os poucos que tenho são muito bons. Quero mandar um abraço aí pra Luiz, Gleiferson, os Pica aí. Os caras são fodas. Só que são de outras áreas. Tipo, o Luiz curte mais biologia, né? Tá fazendo faculdade de biologia. Então... Entendi. Então acaba não conversando muito sobre isso. Mas faz parte, né, cara? A gente vai se encontrando no mundo, né? Pois é. E influência musical? Tu já disse que gosta muito de punk, mas também curte músicas que são feitas com a alma. Mas diga, você já disse que dá pra perceber que você gosta muito do Renato Russo. Pra mim ele é uma escola em todos os sentidos. Pra mim as músicas dele são de cunho altamente filosófico. Altamente assim, e o que mais me impressiona no Legião Urbana é que as músicas dele de cunho altamente filosófico, denso, é uma coisa densa, pesada, que você precisa entender cada frase que ele vai dizendo, porque a frase que ele diz às vezes é referente a uma coisa e a outra frase é referente a outra coisa, e aí você precisa abrir a música dele para você entender o que ele quis dizer. E essa música altamente filosófica tocou nas rádios do Brasil e fez sucesso. Então é isso, pra mim é o maior exemplo do mundo, que o povo brasileiro não gosta só de merda, que se quiser ter coisa boa no rádio, pode ter. não é só merda. Se você vive num país que Legião Urbana tocou no rádio, é sinal que isso aí, de alguma forma, é comercializável. Só que agora eles estão só botando lixo no rádio. Aí tem gente que tem teoria de teoria da conspiração, aí cada um acredita no que quiser. Mas o fato é que o Legião Urbana, com as músicas autênticas, verdadeiras, conseguiu dominar o rádio brasileiro. E pra mim, e as músicas, televisão, tudo. Então, pra mim, o Legião Urbana é um ícone. E aí eu comecei ouvindo Legião Urbana, depois eu entrei na fase de revolta do punk, fui muito show, curti muito rolê. E aí depois eu fui abrindo a minha cabeça pra ver outras coisas, né? Metal eu já ouvi também, mas eu não gosto muito do metal, não. Mas eu gosto mais, assim, do rock brasileiro, eu acho muito bom. Gosto do samba brasileiro, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Samba de raiz, não é pagode. Não é pagode. Pagode é bosta. Falando Tiaguinho. Samba, o autêntico samba brasileiro, verdadeiro, feito no quintal de um barraco de favela, aquela coisa verdadeira, autêntica, 100% sincera, alma. Então, pra mim, isso é o samba brasileiro, é maravilhoso. Gosto do punk, gosto do rock nacional. Agora, alguma coisa ou outra do metal também, pra mim, desce. Pô, tu falou que o Renato Russo é uma escola em todos os sentidos. Você segue as filosofias dele, assim, a maioria, se espelha dele. Porque a filosofia dele não é muito de seguir, Oderson. A filosofia dele é de questionar. Por exemplo, quando ele diz lá, por exemplo, inclusive o Arthur Petri, que eu sei que você gosta muito, falou essa frase no último programa, inclusive. Ele diz lá: disciplina é liberdade. Petri usou essa frase no último programa: disciplina é liberdade. Então, essa frase, ele não está dizendo uma filosofia para você seguir, ele está fazendo um questionamento. Assim. Disciplina e liberdade. O que você entende por disciplina e liberdade? Depois ele diz: compaixão é compaixão. Não, como é que é? Disciplina é liberdade. Compaixão é ter. Caramba, eu esqueci a música da minha banda favorita, caralho. Aí ele diz assim: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. E aí, ou seja, ele quer fazer um questionamento. Você entende que não é uma filosofia dizendo assim pra você, faça isso. Não. Você quer dizer o seguinte: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. O que você pode entender isso? Você pode entender que ele tá se sentindo tão imundo, tão sujo, que ele acha que ele não é digno daquilo. Ele acha que não é digno dessa vida. Ou você pode entender que lá em casa tem um poço, mas ele tá tão triste, ele tá tão decepcionado que ele enxerga que o mundo, que ele é sujo demais para esse mundo. Você pode entender, você pode se questionar o que você quer, o que aquela música quer dizer. Então eu acho que nesse sentido o Renato Russo e a Legião Urbana foi uma escola para mim de começar a questionar o mundo, entendeu? Perfeito, cara. O Renato morreu jovem, né? No final da vida ele se entregou para a doença. É um caso, por exemplo, do suicídio, que é tanto falado, né? Isso. Tipo, ele não chegou a, de fato, se matar, mas se entregou. Não, ele se entregou, né? Ele falou, olha, eu não quero... Assim, eu não sei, tô aqui tirando uma conclusão. Eu acho que ele deve ter falado, a vida de uma pessoa com AIDS é muito sofrida. Muito sofrida, eu não quero. Então eu vou me entregar. Bom, então vamos seguir a filosofia do Renato, bora pegar AIDS. Não, tranquilo, já pode começar a dar a bunda também. Inclusive, eu fui dono de república há muito tempo e tinha um cara lá que tinha AIDS. E nossa, minha mãe vivia cagada de medo. Eu falava: mãe, AIDS só pega de dois jeitos: se eu der a bunda pra ele ou se eu com ele encostar a ferida um no outro. Eu não vou encostar a ferida e dar a bunda, eu não vou também. Então fica tranquilo, tá tudo bem. Sim, o que você quer pra você no futuro? Só uma coisa: paz. Todos esses anos me mostraram que... Vai parecer frase da sessão da tarde, cara, mas isso é sincero. Dinheiro não compra tudo, gente. que eu conheci de gente rica, que não tem paz na vida, que eu conheci de gente, conheci um senhor que é dono de uma, eu trabalhei pra ele, ele é dono de uma casa de construção, o cara é milionário, milionário, o cara trabalha de domingo a domingo, não tem folga, não viaja, a mulher dele sofre por isso, porque ela tem que estar todo dia na loja, ela sofre por isso, ele acorda todo dia 6 horas da manhã, milionário, acordando 6 horas da manhã pra ir abrir loja, pra trabalhar todo dia, domingo a domingo, sem folga. Então, quer dizer, dinheiro não é felicidade, cara. A vida desse cara, no meu ponto de vista, é um sofrimento eterno. A vida da mulher dele, a mulher dele odeia essa vida. Então, quer dizer, dinheiro não compra felicidade. Coisa mais importante na sua vida, depois também de dois relacionamentos que afundaram, principalmente esse último, eu digo pra você, coisa mais importante desse mundo é paz. Se você tem paz, você tem tudo. Se você não tem paz, você não tem absolutamente nada. Então tudo que eu quero pro meu futuro é paz. Aí, só que aí você vai ligando uma coisa na outra. Se você não tem paz, você estiver passando fome. Então assim, eu quero ter um trabalho estável, poder estabilizar minha vida para não passar necessidade mais. Que chega de passar necessidade, passei muito necessidade nos últimos anos. Então eu não quero mais passar necessidade, quero viver em paz, só isso, e tocar o meu programa sem expectativa de sucesso, sem expectativa de ficar famoso, nada, só gravar o meu programa, e enquanto eu tiver um microfone ligado, e tiver o meu trabalho, e tiver em paz, tá tudo bem comigo, e tiver saúde também, tá tudo em paz, agradeço a Deus, não quero mais nada. Perfeito, já que você tocou no assunto, bora falar sobre o seu último relacionamento. Vamos lá. O meu relacionamento é o seguinte, era uma menina que morava numa das favelas mais perigosas de São Paulo, uma das maiores favelas, lá é a Lei do Cão, e você já viu umas favelas feias assim aí também ou não? Por aqui não tem, bicho. Não tem. Então feia assim não, aliás, na cidade não, no estado tem, se assim, for Maceió, as maiores. Aí nessa favela perigosíssima, lá tem os piores seres humanos da face da terra, assim. Não dizendo de favela, que é, digo assim, piores seres humanos, porque é nego que executa os outros. Lá tem tudo que é vagabundo, narcotraficante, tudo. Aí, rapaz, ela morava nesse lugar lá horroroso. E aí eu fiquei com dó de deixar ela morando lá. E lá tinha um cara que não aceitava o fim do relacionamento. E toda vez que encontrava ela, ia pra cima dela na porrada. Aí eu falei, cara, minha mulher vai acabar morrendo. Essa mulher vai acabar morrendo lá. Então eu vou trazer ela. Na minha cabeça eu tava fazendo o maior favor do mundo. Na minha mente. Eu trouxe ela, ela matriculou na escola. Ela só tinha que cuidar da casa, cozinhar e estudar. Mais nada, cara. Pra mim, eu tava fazendo o maior favor do mundo. E aí, enfiaram na cabeça dela que isso aí é opressão, é ser humilhada. E aí, ela decidiu, de livre e espontânea vontade, aí parar com tudo. Aí, a gente foi se afastando. Eu fui falando pra ela, vamos salvar o casamento. Não era casamento, cada chance bem registrada, não era casamento. Só trouxe ela pra morar aqui na minha casa. Aí, passou várias histórias também, eu tô encurtando o máximo aqui. Mas aí eu falei pra ela, olha, vamos salvar. Ela dava risada, ria alto, gargalhava. Falava, pode sair com outra, não tem ciúme não. Aí quando eu terminei mesmo e já tava com outra pessoa, que eu fiz errado. Eu não devia ter comado outra pessoa, mas na loucura, eu acabei saindo com outra pessoa. Aí ela pegou e falou, e não aceitou, ela ficou com ciúme. E aí ela queria salvar o casamento no último minuto. Ela pulou pelada na minha cara. Ela nunca vai aceitar isso, cara. Pra ela, eu acho que foi um dos momentos mais humilhantes, eu acho. Porque na hora que ela viu que a mamata ia acabar, aí ela pulou pra minha cama pra tentar restaurar a relação. Falei pra ela que não ia voltar mais e tal. E aí ela... Aí ela começou a quebrar minha casa e tudo, e aí pra tirar ela daqui foi uma luta desgramada. Foi foda, cara, foi foda. Quem quiser ouvir detalhe por detalhe, tem edição. É, tá lá no episódio 13, Sociedade Primitiva, você vai lá e escuta com calma. Edição do caralho, magistral. Perfeita edição. Obrigado. Então, cara, mas isso faz muito tempo? Recente? Não, isso aí foi... Tá com uns meses. Em abril. Abril, pô. Ela me fudeu de... Assim, de sacanagem, meu, cara. Eu pedia pra ela, por favor, não grita aqui dentro. Olha minha vizinhança. E aí ela gritava e dava show. E falava que era escravidão. Hoje ela leva uma vida de escrava, coitada. Hoje ela leva, hoje ela pode dizer, porque o trabalho dela... É trabalho de 12 a 15 horas, direto. E não tem horário pra dormir. Não tem horário pra comer, não tem vale de transporte, pra mim é vida de escravo, bicho. Não desejando mal pra ela, que ela consiga aí. Ela, no fundo, não acha que ela seja uma pessoa, não. Não sei, não sei. Mas agora ela leva uma vida de escravo, cara. Eu tenho dó, porque parou os estudos, voltou a morar naquele lugar horroroso. Se o cara pegar ela na rua, vai matar ela. Isso aí vai acontecer mais hora, menos hora. Então, assim, que ela consiga aí prosperar na vida dela, sem incomodar os outros. E sem fazer essas coisas aí, porque muito feio isso, cara, muito feio. E como que ficou depois disso? Eu entrei num estado, tava ouvindo muito o Petri na época, o Thiago. Eu entrei num estado de niilismo total, cara, eu desacreditei de tudo. Parei de me cuidar total. Fui demitido do meu trabalho por conta disso aí, porque eu tive faltado trabalho. Trabalhava em quê? Aí não posso falar. Eu trabalhava aí na... Trabalhava na área de esporte, de suporte. Era tu por novo. Aí eu fui demitido de um ótimo emprego, excelente. Foi até o melhor emprego que eu arrumei na minha vida. E aí eu fui demitido, aí eu perdi tudo, cara. Perdi tudo pela segunda vez. Só que aí não foi igual a primeira vez, que eu ainda tinha força pra levantar. Eu perdi tudo. Desacreditei de tudo, desacreditei de todas as mulheres, tudo. Perdi as forças, desisti. Só que aí, na hora que eu vi que tinha perdido tudo e tal, parei de cuidar de mim, parei de cuidar da minha casa, engordei pra caralho. Tô gordo. Tá mesmo? Pois é. Tô gordo e a minha casa, parei de arrumar casa, tudo. Vivi num lixão do caralho. Aí. Quando eu fui demitido, saiu a grana do FGTS. Aí o Thiago falou pra mim assim, eu falei pro Thiago assim, eu tenho o sonho de fazer um programa. Porque eu queria tanto gravar um programa que eu ficava falando sozinho na rua, cara. Tanto desespero que eu tinha pra falar. E aí ele falou assim pra mim, cara, vai e faz, que eu vou escutar pessoalmente o seu programa. Eu vou escutar. Aí eu corri, porque, pô, tem um cara igual o Thiago falando que vai ouvir o seu programa, é a mesma coisa, assim, vamos supor, você quer jogar futebol, aí vai o Pelé e fala assim, ó, fala o seguinte, amanhã você vem aqui que eu vou assistir você jogando futebol, vou ver se você é bom. Tipo assim, pra mim isso foi uma coisa, assim, inacreditável, cara. Meu ídolo vai escutar o meu programa, que o cara que eu escuto há mais de um ano vai ouvir o meu programa. Aí eu corri, não, aí pra ser justo, eu tô colocando aqui uma coisa fora da ordem. Aí com o dinheiro da FGTS eu comprei um computador, comprei um microfone, e aí eu mandei a mensagem. Ele falou, faz, vai e faz o programa. Aí eu fui, gravei o programa correndo, entreguei pra ele, e aí a história, o resto da história você não sabe. E agora? Como você tá? Onde você tá? Tá um pouco menos pior. Então, agora eu tô no porão do fundo do poço. Eu tô muito magoado. Vira e mexe, eu me lembro disso. E infelizmente, Odenis, eu tenho parentes que não deixam esquecer, cara. Minha mãe vem me visitar às vezes. Toda vez que ela vem, ela traz à tona essa história de novo. Eu já tô com a história tentando sepultar ela e ela vai e traz de volta. E eu relembro cada coisa. E pra mim, assim, eu tô muito me sentindo muito enganado, entendeu? Não sei se você tá com esse sentimento também. Eu tô me sentindo enganado, eu tô me sentindo... sacaneado, tô me sentindo assim, que todo o esforço que eu fiz foi em vão, todos os dias que eu trabalhei foram em vão, eu tô sentindo que eu fui sacaneado e enganado, esse é o sentimento que eu tô agora, Mas agora eu tô tentando entrar numa dieta, tentando parar de fumar. Tá muito difícil parar de fumar. E agora eu tô tentando me levantar de novo, me reerguer pela segunda vez, que eu já perdi tudo. A primeira, perdi tudo. A segunda, tô tentando me reerguer. Vamos ver. Pô, você tá desempregado ainda? Tô desempregado. Então, vamos tô no seguro desemprego. Vamos ver isso aí, bicho. Vou levantar. Bora dar uma força pro Hernando aí, ô. Seus merda que estão ouvindo isso. O cara não faz nada da vida, velho. Bora dar uma força. Mas que essa crise aí também tá foda. Tá foda. Agora eu tô sabendo como é difícil. Por quê? Não, tô tendo que me virar agora, né? Mas você tá gostando da experiência? Apesar de tudo, é muito bom, velho. Você se sente independente em cima de tudo. É difícil, mas você vai tirar, vale, vai tirar uma explicação depois. Ô, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa que eu tenho refletido agora muito na solidão. Solidão é ótimo pra gente aprender as coisas, cara. É uma escola do caramba. E uma coisa que eu tenho chegado à conclusão, que eu acho que você também deve pensar. Tá, você tem uma mulher, é bom. Você tem uma mulher companheira, é legal pra caralho, tudo bem. Só que uma coisa que você tem que botar na conta é o seguinte, nós homens somos muito simples, cara. Se eu for pensar bem, a gente é simples, a gente não tem muito luxo, a gente não tem muita coisa assim. E se você for pensar bem, a gente vive com muito pouco, né? Se eu for ver bem, a gente não precisa de luxo. Se a gente tiver uma comida simples, uma coisa pra fazer, simples, a gente vive bem pra caralho. Agora, por exemplo, se você tá com uma mulher, você não vai querer levar ela pra comer num lugar simples. Você vai querer levar ela num lugar melhorzinho, entendeu? Você não vai querer levar ela num boteco, por exemplo. Agora, a gente vive num boteco de boa. Se precisar tomar uma pinga, a gente toma. A gente não tem essas coisas, você entende isso? Entendo, não tem frescura nenhuma. Não. Então, nesse sentido, pra mim tá sendo até melhor tá solteiro, entendeu? Então, bicho, pra esquecer tudo isso, diga logo aí a quarta música. Digo, essa música é de uma banda que eu gosto muito, acompanho desde 2010. É uma banda que é do Nordeste, toca horror punk. O clipe dessa música, eu vou falar, é muito legal. A banda se chama Os Medonhos e a música se chama Mente Insana. Muito bom. Já conversou um pouco sobre isso no grupo. Mas aí, qual a tua visão do mundo moderno? Em que sentido você fala? No sentido de degradação moral, sentido de... Até mesmo do que você fala na introdução do seu podcast. É, isso aí é uma questão muito complexa, né? Tem gente que diz que isso aí tá sendo, essa degradação moral tá sendo feita por alguma entidade, por uma elite. Tem gente que diz que isso aí tá acontecendo porque é algo natural, que com mais liberdade o povo vai ficando mais perdido. Tem gente que diz que isso aí tem tudo uma conspiração pra destruir o ser humano. Eu não sei, cara. Eu sei que tudo que essas coisas modernas aí tá sendo provado por elas mesmas que não funciona. É viver uma utopia. Por exemplo, dizer que o homem é igual à mulher é uma utopia. Nunca vai ser igual. E você querer defender uma utopia dessa, não tem como, né? Questão de poliamor, essas doenças, tudo aí. Isso aí não vai funcionar. Só que uma coisa, ô Denilson, é uma questão meio complexa, que aí a gente teria que debater muito tempo, mas tem gente que diz que a nossa guerra é perdida. E eu sou um deles, eu acho que a gente vai perder essa guerra. Porque eu acho que vai tudo degradar mais e mais aqui pra frente. Agora, tem um grupo que diz, inclusive eu tava conversando com minha mãe acredita nisso, o André Nogueira acredita nisso, que eles naturalmente vão perder, porque quando o ser humano vê a cagada que a humanidade virou, vai querer voltar tudo a ser como era antes. Voltar a fazer uma família, voltar a querer que as pessoas sejam tradicionais, voltar aos valores morais. Agora, não sei o que vai ser daqui pra frente, nós vamos ter que assistir. A questão mais é que acabou tudo, o ser humano virou uma degradação total. O homem tá afeminado, fraco, indefeso, porque a lei é contra a gente, a mídia é contra a gente. Se você aí que tá ouvindo a gente é homem, você saiba que tá tudo contra você. Você nasceu com essa merda aí no meio das pernas, você se prepara. E é isso, Deus, tá tudo fora do lugar. E o que vai ser daqui pra frente, eu não sei. Se vai voltar, se vai piorar, aí eu já não sei. Cara, eu sou dos que acreditam que é um caminho sem volta, não tem como. Vai dessa pra pior. Só que, por exemplo, Denilson, olha pra você ver como é que essa questão é complexa. Um cara que é feminista, por exemplo, vai lá e defende feminismo, o homem. Porque o homem tem que ser feminista, porque o mundo é muito machista e tudo. Quando ele entrar num relacionamento sério e ver que tudo que a gente avisou era verdade, há uma chance dele se questionar, falar, pera aí, um exemplo, a gente diz o seguinte, ó, se você pegar uma mulher baladeira, você vai se fuder porque ela é acostumada com farra, ela vai ou te trair, ou ela não vai querer aceitar ficar dentro de casa, aí o cara vai, não, porque vocês são machistas, porque isso é tudo besteira, aí ele vai e fica com a mulher. Naturalmente, Denilson, pode escrever. Eu nunca vi, Denilson. Se você já viu, você fala pra mim. Eu nunca vi. Os ouvintes seus também, se já viram, fala aí. Eu nunca vi um relacionamento desse dar certo. Uma pessoa que casou com uma pessoa baladeira, cachaceira, piranhona, eu nunca vi dar certo. Porque naturalmente, quando elas veem que acabou a farra, aí elas começam, das duas, uma, ou faz a vida do cara virar um inferno, com jogos, torturas, manipulações, ou então ela começa a querer voltar e ir pra farra, ou então quer forçar o cara a ir pra farra junto com ela. Ah, vamos pra balada. Casal não tem que ir pra balada, né? O que que um casal vai fazer na balada? Não tem o que você fazer. Balada pra comer de conversa já é a coisa mais insuportável do mundo. Mas tá bom, vamos supor que você goste. O que que você vai fazer na balada com o seu companheiro, com a sua companheira? Não tem o que fazer. Então, ela vai tornar a vida do cara tão infernal que há uma chance, como acontece em milhares de pessoas, de no fim do relacionamento o cara vir falar, peraí, esse feminismo é uma bosta mesmo. Então, assim, por isso que eu tô te falando que a questão é complexa. A gente tem que esperar um pouco pra ver o que, que vai acontecer daqui pra frente, que pode ser que muitos que estão defendendo todas essas loucuras, depois de passar por experiência, notem o que que representa isso no final das contas, entendeu? Entendi. Faz sentido. Mas indo pro lado mais filosófico agora, tem um... Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Emil Cioran, ou Cioran, não sei como pronuncia direito. Ele dizia que, ele já velho, dizia que ele com aquela idade, mais de 60 anos, ele sabia exatamente tudo aquilo que ele sabia com 15 anos. Não aprendeu nada mais. Sempre dizia aquilo lá, com a idade vem a sabedoria, né? Sempre dizem isso. Eles dizem o contrário, que ele só sabia o que ele sabia já com 15 anos. Ele dizia que a humanidade, ela não evoluía. Ela andava em círculos. Ele deu o exemplo da... Tipo, chegar lá nos Neandertais. Você cria uma máquina do tempo e volta pra lá. Você vai falar com os caras e diz, não, nós somos do futuro, nós somos muito evoluídos. Aí os Neandertais perguntam, tá, vocês descobriram de onde a gente veio? Não sabe responder. Ah, descobriram pra onde a gente vai? Não sabe responder. Aí diz, não, a gente tem a explicação do divino, que mais tem um Deus. Mas eles também acreditavam nos deuses dele. É, pra eles, quando caía a chuva, já era um deus se manifestando. Então, eles já sabiam disso. Ah, mas diga aí, meu filho, qual o sentido da vida assim, né? É, a pessoa continua não sabendo. Não sabe responder. Então, a gente, sim, desde os Neandertais, não evoluiu nada. É pra pensar. Eu acho algo, um pensamento muito interessante. E também, esses dias vi uma frase, que é... O homem desaprendeu a fazer fogo do nada. O homem desaprendeu a caçar para se alimentar. O homem desaprendeu a sobreviver sozinho. E ainda querem me fazer acreditar que evoluímos só porque dominamos mecatrônica. Não era essa palavra, eu troquei, mas é esse sentido. O que tu acha? Não, eu nunca tinha parado pra pensar desse ponto de vista, não, Deus. Agora que você falou, muito interessante, vou até começar a repetir sobre isso aí que você falou. Achei muito interessante essa questão que os problemas, a gente acha que a gente tá evoluído, a gente continua a mesma coisa de antes. Achei muito legal. E, assim, eu não tenho uma opinião formada, foi legal você ter falado, vou refletir sobre isso. Vou amadurecer essa ideia. Por isso que eu gosto de filosofia, velho. Também tem... Outro pensamento massa. Que tinha um planeta aí distante, que nele viviam formigas. Uma espécie de formiga. E ao passar do tempo, elas criaram um negócio chamado conhecimento. E todo mundo achava foda. Conhecimento. Então todas as formigas aderiram ao conhecimento. Porque chegou um dia que meteoro foi e bateu no planeta. Morreu todo mundo quando deixou de existir. E o conhecimento não serviu pra nada. E o resto do universo inteiro continuou igual. Então, o conhecimento basicamente não serve pra nada. Vai morrer. Não. Vai deixar. Então, eu acho que essas reflexões eu acho foda. Então, logo. Então, seguindo a sua razão, logo, você tem todos os motivos para ser ignorante mesmo. É que a gente não consegue mais ser ignorante, porque você expande a mente, ela não volta. Pois é. Assim, não dizendo que eu não sou ignorante, nós somos. Mas eu dizendo assim, se a gente pudesse, a gente seria mais ignorante, porque ser ignorante é bom, cara, não é ruim. Muito bom. É, tem até a frase lá, ignorância é uma bênção, né? Mas é mesmo, é. Porque tem um filósofo, o Rousseau, se eu não me engano. Ele dizia isso, porque você para observar um gato. Quando é que um gato tá infeliz? Só quando ele tá com fome. Tá com fome. Só. Tipo, um gato não para pensar na existência. Porra, minha vida não tem sentido. Um gato não pensa na morte. Não pensa em nada disso. Então, por isso eles são muito mais felizes. Porque são ignorantes. Isso. Então, quanto mais ignorante o homem for, mais feliz ele tende a ser. Isso. Pô, eu acho isso muito massa. Só que pra gente isso não tem mais volta, entendeu? É exatamente, é o caminho sem volta. Agora, tem volta o seguinte, é o que eu te expliquei antes. Por exemplo, quando eu vou assistir um futebol, eu me desligo 100%. Chega, eu ligo a televisão, não penso em Nietzsche, não penso em porra nenhuma. Ultimamente eu tô fazendo isso muito com humor, bicho, tô assistindo muito stand-up, muito humor. Humor é bom pra isso, bicho. Eu me desligo totalmente, bicho. Tu gostava de Hermes e Renato? Bom demais. Pô, tava assistindo todos os programas dos caras, né? Eu gosto de ouvir muito programa de rádio, programa do Milton Neves. Eu também tô ouvindo bastante. e o que eu mais gosto de ouvir, que eu mais escuto, campeão, escuto todo santo dia, é um programa de comédia que os caras passam trotes. É um programa famoso, chama-se Chupim, da Rádio Metropolitana. Eu escuto trote todo dia, sem falta. E aquilo me desliga também da realidade, é muito bom. Toda madrugada eu tô ouvindo o programa do Diguinho, sabe, aquele gordo de noite. É bom? É muito bom, velho. Ele pega das meia-noite até umas 4:30 da manhã. É muito bom, tem lá, os ouvintes ligam, aí tem o campeonato de piadas ruins. Porra, me divirto demais com isso. É muito bom você se desligar do mundo. Mas você escuta como? Você liga o rádio aí ou não? Ah, eu baixei um aplicativo pra ouvir rádio. Sim, baixei o podcast Addict lá pra ouvir vocês, tu e o B3, que o Thiago não tem ainda. Aí eu baixei esse programa só pra rádio. Aí eu ouço a banda FM, a Metropolitana, a que tem o Pânico na rádio também. Esqueci o nome da emissora. É muito bom, bicho. Entendi. Vamos lá, vamos chegar no momento final do programa. E aqui, uma coisa que eu gosto daqui é que eu posso falar qualquer coisa, eu posso falar tudo aqui sem nenhum medo, eu boto a cara e pronto. E sei que até no seu programa tu deve ser um pouco mais polido, porque seu público é maior e tudo mais. Só que aqui você pode falar qualquer coisa. Então, tem alguma coisa aí que você queria muito já ter falado no seu programa ou na vida real mesmo? Só que não teve oportunidade, não teve um espaço pra isso? Não, lá eu falo também, lá é a fossa séptica da internet, lá eu falo o que eu quiser também. Não, só assim, ainda por enquanto ainda não. Enquanto não chega os patrocínios aí, tô ligado. Tinha um programa na TV Cultura, eu acho, que é o Provocações. Sim. E todo final do programa o entrevistador chegava e... Tá bujando. Isso. Perguntava pro entrevistado... O que é a vida? O que é a vida? Eu achava isso lindo, bicho. E uma das respostas mais geniais que eu vi até hoje... É daquele humorista, o Eduardo Stelos, alguma coisa assim, que ele começou a chorar. Pô, eu não sei, cara, me conta, eu não sei, chorando. Essa foi uma das respostas mais sinceras e mais geniais que eu já vi. Diga, Hernani, pra você, o que é a vida? O que é a vida? A vida é uma grande ilusão, que a gente sempre acha que vai ser uma coisa e não é, e a gente sempre tem a ilusão que vai acontecer uma coisa e não é, e a vida é uma grande ilusão, é um rato correndo naquela rodinha, pra mim é isso. Grande Hernani, pra fechar, e ganhar a sua última música. Quero agradecer a você, Adenilson, agradecer a seus ouvintes, muito obrigado por vocês estarem escutando, muito obrigado pelo convite. Quero que você passe lá depois para na história de Ingratidão 2, você prometeu que você vai participar. Quero agradecer a vocês. A última música é de uma banda também nordestina, se chama Pesadelo Brasileiro, Frankenstein. Muito obrigado, Hernani, por ter aceitado. O único que aceitou. E é uma grande honra, bicho. Uma grande honra. Sou teu fã. E eu também sou teu fã. Gente. Valeu, até a próxima. Até, meu irmão. Empate de cadáveres, experiência com corpos, doenças de cérebro. Vai nascer um monstro e todos acham vida inferno. Mas ninguém se importa se ele tem sentimentos. Todos o querem muito e ver seu sofrimento. Frankenstein, oh, Frankenstein, oh, Frankenstein. ser seu amigo. Mas quando vem, todos saem correndo. Primeiro de sua aparência, não vem que é nem sentimento.